Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3 e versículo de número 1, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Abraão, pela vida do pastor Walter, que assim nos confiaram esta tarde para podermos transmitir os oráculos divinos e celestiais oriundo da parte de Deus. E eu pergunto esta tarde, quantos ainda desejam ouvir a voz de Deus esta tarde? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está em nosso meio. Diga para ele agora, Deus está em nosso meio. Diga para ele, nós sabemos que onde Deus está, o Espírito do Senhor está. E onde o Espírito do Senhor está, aí tem liberdade. Liberdade de adorar, de bendizer, de enaltecer, de agradecer a Deus, porque a presença de Deus, ela já está em nosso meio para nos abençoar poderosamente. Amém, queridos? Eclesiastes, capítulo de número 3, nos diz assim o texto em epígrafe: tudo tem o tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou ler novamente, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu lhe convido nessa hora, como ministro de Deus, para que você venha ministrar, profetizar sobre a vida do crente que está do seu lado. Olhe bem no fundo dos olhos dele, não diga por falar, diga com convicção: o tempo de Deus chegou na sua vida. Diga para ele agora, porque o tempo de Deus chegou nas nossas vidas aqui esta tarde. Queira Satanás ou não, o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado, porque o tempo de Deus chegou nas nossas vidas aqui esta tarde. Quantos pode levantar as mãos e glorificar ao santo nome de Jesus? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, acabamos de neste momento ler um texto da palavra de Deus, trazendo para os nossos corações uma revelação oriunda da parte de Deus a respeito do tempo. Tudo tem um tempo determinado. Ora, seja, queridos ouvintes da palavra de Deus, para todo propósito, para toda atividade, para todo tipo de ação, existe um tempo. E sabemos que o tempo, ele fora criado pela mão do Deus Todo-Poderoso, logo nos primórdios da criação. A Bíblia nos revela no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e também a terra. Ora, seja, Deus com seu poder, através do poder da tua palavra, criou, fundou, fundamentou toda a existência, toda a natureza, animada e inanimada também. E nos diz a Bíblia Sagrada que Deus, através do seu poder, criou até mesmo o sol para iluminar de dia e a lua para iluminar de noite. Ora, seja, Deus, ele fez separação entre o dia e a noite, entre até mesmo a luz e também as trevas. E sabemos, queridos e amados irmãos, que um dia ele é assim constituído de 23 horas e 56 minutos e mais alguns segundos. E sabemos que uma semana é constituído também de 7 dias. Ora, seja, também um mês é constituído de 30 ou 31 dias. E nós sabemos que existe um ano, até mesmo conhecido como um ano bissexto, que neste ano existe até mesmo um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Meus queridos e amados irmãos, onde eu estou querendo chegar esta tarde? Que Deus, ele é o criador do tempo, que foi Deus que instituiu o tempo, que foi Deus que instituiu todos os tempos na vida de um ser humano, para nós termos até mesmo ideia, analisarmos mais profundamente ainda. Antes de Deus ele fundar a terra, ele já sabia que essa tarde estaríamos na presença dele. Ele já conhecia que você estaria essa tarde para ouvir a voz dele, nem mais este culto de adoração a Deus. E nós sabemos que Deus, resumidamente, criou o tempo para mim e criou o tempo para ti. Ora, seja, nós precisamos de tempo para dormir, precisamos de tempo para acordar, precisamos de tempo para até mesmo tomarmos o nosso nosso café, para trabalharmos, para almoçarmos, para jantarmos. Precisamos de um tempo para descansar. Pelo que eu estou vendo, grande parte aqui essa tarde são irmãs. Precisamos de tempo para lavar a roupa e para tantas atividades da nossa vida. Mas preste atenção aqui, Deus, Ele fez o tempo, foi para todos nós. Sabe por quê? Porque Deus, para si mesmo, Ele não precisa de tempo. Mas que história é essa? Que negócio é esse? Sabe por que Deus, Ele não precisa de tempo, queridos ouvintes da palavra de Deus? Porque Deus não precisa dormir, Deus não precisa jantar, Deus não precisa almoçar, Deus não precisa descansar, Deus não precisa pegar ônibus ou avião para viajar, porque Ele está em todos os lugares, em todos os momentos e na mesma hora. O Deus que nós servimos aqui esta noite, esta tarde, é o Deus que nos revela a Bíblia Sagrada, que Ele não tosquenejará nem de dia e nem de noite. Eis que não dormirá o guarda da casa de Israel. O Deus que você está servindo aqui esta tarde é um Deus que não está cochilando esta tarde, não. Antes, porém, está com a tua mão estendida para te abençoar esta tarde. A mão de Deus já está estendida de encontro à tua vida esta tarde. O tempo de Deus vai se achegar sobre ti. Queira o inferno ou não, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. E eu pergunto, os quantos creem que o tempo de Deus chegou esta tarde? Levante a tua mão comigo agora e acorde ao Deus de toda a glória. Oh, aleluia, aleluia. O tempo de Deus é precioso nas nossas vidas esta tarde. Meus amados e queridos irmãos, como eu já disse, Deus para si não precisa de tempo, mas nós sim precisamos de tempo. E existem muitos tempos nas nossas vidas, mas eu quero frisar em rápidas palavras a respeito de cinco tempos aqui esta tarde. O primeiro tempo que eu quero frisar bem para os vossos corações é este tempo que está relatado no mesmo capítulo, no versículo de número 4, a parte A, que nos diz assim: o tempo de chorar. Meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia nos revela que este tempo, o tempo de chorar, foi uma realidade sobre a vida de muitos servos de Deus. E por que também não dizer que o tempo de chorar foi uma realidade na minha vida e também foi uma realidade na sua vida? E por que também não dizer que é uma realidade na sua vida? Somente pode entender o tempo de chorar aquele que já passou ou aquele que está passando pelo tempo de choro, ora seja pelo tempo de lágrimas. São tempos de aflição, são tempos de dificuldade. São tempos, até mesmo que são tantos os problemas, pastor Walter, que quando dobramos o nosso joelho para falar com Deus, vimos para a casa de Deus, para adorá-lo, para buscarmos, dobramos nosso joelho, queremos falar com Deus, são tantos os problemas, são tantas as dificuldades, são tantas as aflições, que começa a faltar palavra neste momento. Não tem palavra para falar com Deus nessa hora, não tem expressão nessa hora, não tem vocábulo neste momento. É o momento que você chora, derrama tuas lágrimas, pensando no teu problema, na tua dificuldade, porque estás passando por um tempo de choro. A Bíblia nos revela que houvera uma mulher dentro, até mesmo do Antigo Testamento, que passara por esta aflição, por este tempo de lágrimas, por este tempo de choro. A Bíblia nos revela que Eucana era casado com Ana, e Ana não tinha lhe dado nenhum filho até os dias do matrimônio dele, a qual eles estavam ali naquela ocasião. E no Antigo Testamento, até mesmo para todo o povo israelita, para todo o povo hebreu, se por acaso uma mulher fosse estéril e não desse filhos para o seu marido, até mesmo a lei, ela consentia, ela permitia que até mesmo Eucana pudesse tomar outra mulher, para que a partir daquela mulher ele pudesse assim até mesmo reproduzir a sua semente, ora seja, naquela época ainda poderia se ter duas mulheres. Eucana tinha Ana e também tinha Penina. A Bíblia nos revela que Penina dera filhos ali para Eucana, mas Ana não tinha dado filho algum para Eucana. E toda mulher que não desse filho, toda mulher que fosse estéril, era considerado até mesmo uma mulher que não tinha benevolência de Deus, era considerado uma mulher maldita, uma mulher que não tinha os favores de Deus na sua vida. E esta é severa aflição de Ana, por isso ela chorava continuamente, porque via o seu marido se alegrar, até mesmo com seus filhos que tinha com Penina, e ela não tinha filho algum, ela não tinha dado filho algum para o seu marido. Nos revela que de ano em ano eles subiam até Siló, para até mesmo ali sacrificarem e adorarem ao Deus vivo, adorarem ao Deus do céu. Nos diz a Bíblia que o sumo sacerdote daquela época era o sumo sacerdote Eli, e nos diz a Bíblia que determinada manhã, Ana até mesmo entrou dentro do templo, dobrou até mesmo seus joelhos e começou a falar com Deus naquele momento. Mas é como eu disse, quando está no tempo de aflição, quando está no tempo de dificuldade, falta palavras para falar com Deus, falta verbo para falar com Deus, falta naquele momento recurso, é apenas choro, choro e mais choro. E a Bíblia nos diz que ela começou a falar com Deus e não saía uma palavra da sua boca, ela apenas sussurrava, sussurrava bem baixinho, baixinho naquele momento, porque não tinha palavra para falar com Deus naquele momento. Eu quero esta tarde, com a autoridade do Espírito Santo de Deus e com a revelação da palavra de Deus, profetizar para a tua vida, você que está passando por um tempo de choro, um tempo de aflição, um tempo de necessidade, que muitos são aqueles que dizem que são seus amigos e no momento de choro não estão ao seu lado, não estão contigo nessa hora. O próprio esposo de Ana não entendia até mesmo o que ela estava passando naquele momento, ora seja, o seu próprio companheiro não pôde lhe ajudar naquela hora e naquele momento. Porque também não dizer que o próprio sacerdote, o próprio ministro de Deus não estava naquele momento entendendo o que estava passando na vida de Ana? A Bíblia nos diz que aquele homem olhou para ela, sussurrando naquele momento, e sabe o que ele disse para ela? Ele disse que ela estava cheia de mosto, já pela manhã ela estava cheia de vinho, ela estava bêbada naquele momento. Ora seja, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquela mulher não estava bêbada e não estava cheia de mosto não, mas era uma mulher em aflição, era uma mulher em dificuldade. Sabe por quê? Quando estamos passando pelo tempo de chorar, muitos não entendem o trabalhar de Deus na nossa vida, pensa que estamos ficando louco, pensa que até mesmo naquele momento nós não estamos vendo nada nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para ti, Ana estava sozinha assim, materialmente dizendo, mas quando ela dobrava o seu joelho e buscava a presença do Pai, o Pai estava ao seu lado, estava lhe confortando, estava lhe tocando, estava consolando o seu coração naquela hora. Eu quero dizer para ti que pensa que está sozinho, quando você dobra o teu joelho, quando você fala com Deus e você está chorando amargamente, pensando que o teu marido não está te vendo, pensando até mesmo que o ministro não está te vendo, quem sabe eles não puderam fazer nada por ti, mas é nessa hora em que o Espírito Consolador ele te toca, é nessa hora que ele te consola, é nessa hora que ele te dá alegria, é nessa hora que ele diz para ti, ô filho, eu não estou sozinho, ô filha, você não está sozinha não, sou eu aquele que te sustento, sou eu aquele que estou contigo. Essa tarde eu quero dizer para ti, você pode chorar na presença dele, ele vai enxugar as tuas lágrimas e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Apenas você que está passando por um tempo de choro, medite na tua vida agora, levante a tua mão ao céu agora, levante as tuas mãos ao céu agora, feche os teus olhos agora, feche, isso, isso, isso, agora pense, pense, agora sinta neste momento o toque do Espírito Santo de Deus, dizendo ao teu coração que não te abandonou, dizendo que não te deixou sozinho. Derrame as tuas lágrimas agora, isso mesmo, é o Espírito Santo de Deus que está te tocando agora. Eu já estou vendo lágrimas sendo derramadas aqui esta tarde. A você que está derramando as tuas lágrimas, não temas esta tarde não, porque aqueles que semeiam em lágrimas, eles até mesmo cegarão com alegria. Este choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer, a alegria vai vir na tua vida, a bênção vai vir na tua vida. Apenas você que crê de verdade, adore ao Deus Todo-Poderoso, porque a mão de Jeová já está nesse lugar. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Acala machoca, la mandará bacala, sera mandor, calasturica mandará bacaio. Ana passou por este tempo de aflição. E sabe o que aconteceu com ela, minha querida, meu querido? No tempo determinado, Deus enxugou as suas lágrimas e lhe deu um filho que foi sacerdote e profeta de Deus em Israel. Sabe por que está demorando a bênção na tua vida? Sabe por quê? Porque quando a bênção de Deus ela se achegar sobre a tua vida, não vai ser pela metade, não vai ser uma bênção incompleta, mas vai ser uma bênção completa, vai ser uma bênção recheada, vai ser uma bênção maravilhosa. Espere com paciência essa tarde, porque Deus vai colocar diante das tuas mãos aquilo que tu estás pedindo para Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas, meus queridos, houve também outra pessoa dentro da Bíblia Sagrada que muito me admira, porque este homem também passou por um tempo de choro, um tempo de aflição. A Bíblia nos diz que João, ele estava tendo a revelação da parte de Deus, até mesmo ali dos últimos acontecimentos, o Apocalipse, a revelação. E nos diz que houve silêncio no céu por quase meia hora, porque estava um livro atado até mesmo ali com sete selos. Não havia ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Meus amados, nenhum dos 24 anciões eram dignos de abrir o livro. Quem sabe nós olhando para o superintendente do céu, o arcanjo Miguel, fora ele digno? Não era digno de abrir o livro. Quem sabe também o anjo que assiste diante de Deus, aquele que foi enviado pelo Senhor Jeová anunciar para Maria as boas novas, o anjo Gabriel, este era digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos, já que foi ele que pronunciou também a respeito da vinda do Messias, também não era digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Meus amados, e se não houvesse ninguém digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos, todo o cumprimento da plenitude, da promessa de Deus, não teria até mesmo o seu cumprimento. Ora, seja tudo quanto Deus ele disse, desde o fundamento até mesmo da terra, não se cumpriria se não houvesse alguém digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Então, já sei, vamos, quem sabe, olhar para os antigos profetas do Antigo Testamento, quem sabe olhando para o profeta messiânico Isaías, este não fora digno, olhando também para o jovem profeta que foi chamado por Deus, ainda em tenra idade, o profeta Jeremias, este também não era digno de abrir o livro, o profeta Ezequiel, que também sofreu, até mesmo lá na Babilônia, este não era digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos, Daniel, que teve as revelações e sonhos de Deus, também não fora digno. Quem sabe os profetas menores, Joel, Oséias, Amós, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Zacarias, quem sabe também Ageu, não eram dignos de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Cada vez mais João, ele chorava, ele estava até mesmo amargamente derramando as tuas lágrimas, porque não vira um homem digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Quem sabe olhando para os patriarcas do Antigo Testamento, quem sabe olhando para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, quem sabe olhando para Jó, nenhum homem fora digno de abrir até mesmo aquele livro e de desatar os seus sete selos. E quando João estava chorando, até mesmo já não tinha mais esperança, a Bíblia nos revela que até mesmo um ancião, ele se aproximou naquele momento de João, ele tocou em João naquela hora e disse para João: João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e que é digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Quem sabe eu não pude te ajudar, quem sabe o pastor não pôde te ajudar, quem sabe ninguém pôde te ajudar, mas o leão da tribo de Judá, ele já está chegando esta tarde, a providência já está vindo, a bênção já está vindo. Não chores mais, porque a bênção já chegou. Levante a tua mão comigo agora, apenas você que crê de verdade, e adora. Aplaude a Deus agora, abre a tua boca agora e glorifique, porque a presença do leão está aqui, a presença do leão está aqui. Apenas você que sente a presença do leão da tribo de Judá, abre a tua boca agora e glorifica Ele. Aonde a presença dele está, tem alegria. Aonde a presença dele tem paz. Aonde a presença dele tem barulho de glória a Deus. Tem barulho de aleluia. Tem barulho de línguas estranhas. E eu já sinto algo diferente em nosso meio. Quantos podem sentir comigo isso agora? Eu quero dizer para ti que o tempo de choro ele está se cessando. O tempo de choro está se cessando. O tempo de choro está se cessando. Sabe por quê? Porque o segundo tempo de Deus está chegando na sua vida. Cantares 2 e 12, a parte A diz: e o tempo de cantar ele se chega. Sabe qual é o tempo de Deus na tua vida aqui esta tarde? Não é de ficar triste, não é de ficar de cabeça abaixo, não é de ficar murmurando no seu banco. Quando todo o povo de Israel, eles saíram do meio do Mar Vermelho, Miriam e as outras mulheres pegaram seus tamborins e começaram até mesmo a louvar a Deus, porque a vitória se achegou sobre a vida deles. Quando até mesmo Davi e juntamente todos os outros hebreus voltaram da guerra contra os filisteus, ao derrotar e até mesmo Sansão, sabe o que as mulheres elas estavam fazendo? Estavam cantando e adorando a Deus, porque Deus os estava abençoando. Meus queridos e amados irmãos, não é tarde de nós se reunirmos aqui para ficarmos tristes, pastor Abraão. Nós estamos aqui para se edificar, para louvar, para adorar, para bendizer. Deus não quer ver você abrindo a tua boca e cantando um hino com tristeza, cantando da boca para fora. Deus quer você entregando a tua alma, entregando o teu coração, entregando a tua vida à tarde. Abra a tua boca agora, comece a cantar, comece a cantar, comece a cantar. Cante, cante, cante na presença dele. Abra a tua boca agora, glorifique a Jesus de todo o teu coração. Adore, adore a Deus agora. Você vai sentir algo diferente, você vai sentir algo maravilhoso, algo vai te tocar agora. Isso, isso, isso. Eu já estou vendo crentes aqui sentindo algo diferente. A glória de Deus já está dentro deste lugar. Abra a tua boca e cante, adore. O Espírito de Deus está dentro deste lugar. A glória de Deus está dentro deste lugar. O poder do Espírito está aqui. Cante, cante, cante, cante. Eu vou lhe dar um minuto. Eu vou parar de pregar. Vamos adorar a Deus durante um minuto. Adore a Deus agora. Adore, adore, adore. Adore ao teu Deus, porque o tempo de cantar ele se chega na sua vida, cristão. Para que ao vosso tempo ele vos exalte. Sabe qual é o terceiro tempo de Deus? Humilhai-vos, pois. Humilhai-vos, pois. Sabe qual foi uma das maiores lições que nós aprendemos com Jesus Cristo dentro da Bíblia Sagrada? Ele mesmo sendo grande, ele mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele tendo toda autoridade nos céus e também na terra, ele tendo autoridade sobre a natureza, sobre os homens, sobre tudo. Sabe qual foi a maior lição que ele nos ensinou? Sendo ele tudo isso, ele se tornou pequeno, ele se julgava menor do que todos os outros, ele se julgava menorzinho do que todos o que estava ao seu redor. Sabe o que Deus ele quer essa tarde? Que nós venhamos ser pequenos diante da presença dele. Deus ele quer ver a humildade, ele quer ver a simplicidade, ele quer ver a nossa ingenuidade nem mais essa tarde. Deus ele nunca contou, ele não conta e jamais contará com homens orgulhosos, com homens exaltados, com homens soberbos. Você pensa que eu estou pregando esta palavra por vanglória essa tarde? Não é por vanglória não, meus amados, mas eu estou pregando com toda humildade. Sabe por quê? Porque ele me deu uma ordem imperativa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Meus queridos e amados irmãos, Deus ele nos chamou esta tarde foi para sermos pequenos diante da presença dele. O final daqueles que se exaltaram foi muito feio dentro da Bíblia Sagrada. Era Herodes foi um caso desse, por não abrir a boca, até mesmo para dar glória a Deus, ele foi comido por bichos. Não seja comido por bichos aqui esta tarde não, abra a tua boca e glorifica o nome de Jesus. A Bíblia também nos diz que Nabucodonosor, este também exaltou o seu coração, ele olhou para toda a Babilônia e disse que era obra das suas próprias mãos. Ora, seja, se Deus ele não abençoar, se Deus ele não tocar, o homem não pode fazer nada, porque João 15:5 está escrito que sem mim, Jesus ele disse, vós nada podereis fazer. Se o Espírito Santo de Deus não tomar a minha vida, eu não posso fazer nada, eu não posso pregar, eu não passo de um menino de 17 anos que não tenho capacidade alguma. Mas quando o Espírito de Deus ele toma, ele me levanta na presença dele, esse menino ele sai e o gigante de Deus ele entra, o poder do Espírito Santo de Deus ele entra. E oxalá que nem mais esta tarde a glória de Deus venha te tomar, ela venha encher e o nome dele venha ser glorificado. Mas precisa de humildade, levante a tua mão agora e dê glória àquele que recebe toda a glória. Eu já estou vendo gente aqui se quebrantando, eu já estou vendo gente se humilhando, eu já estou vendo gente aqui se achegando. A Bíblia diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Tema a Deus esta tarde e dá-lhe glória, porque ele é digno de toda a glória. A oração do Pai Nosso ele ensinou: Deus é o poder, o reino e a Deus é o reino, o poder e a. O reino pertence a Deus, o poder pertence a Deus e a glória pertence a Deus esta tarde. Não deixe a glória de Deus ela sufocar dentro da tua garganta aqui esta tarde, mas coloque para fora o teu sentimento, adore a Deus nessa hora, porque o que está sendo feito aqui esta tarde não é um discurso cheio até mesmo de coisas decoradas, mas o que está sendo pregado aqui esta tarde é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele toca, ele aviva, ele dá poder, ele cura, ele regenera, ele sara, porque a palavra não volta vazia. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, sabe o que aconteceu com todos aqueles que se humilharam? Foram exaltados por Deus. Ei, e sabe o que aconteceu com todos aqueles que se exaltaram por si próprio? A Bíblia diz que Deus os abateu. Ora, seja, meus queridos, todo aquele que se exalta, este Deus ele abate. Quantas vezes nós ouvimos falar que determinadas pessoas X conhecidas por aí afora, essas pessoas caíram, essas pessoas pecaram, sabe por quê? Porque o eu foi maior, pastor, porque Deus me usa, porque eu sou eu, porque eu prego mais, porque eu falo mais, porque eu oro mais. Ei, quebra o teu eu esta tarde, quebra o teu ego esta tarde, tu não pode fazer nada. Diga como o salmista Davi lhe disse no Salmo 40:17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor ele cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor ele cuida de mim. Se humilhe diante da presença dele e a presença dele vai vir sobre a tua vida. Lamentações de Jeremias 13:29 está escrito: ei, põe a sua boca no pó, talvez haja esperança, mas eu vou sujar minha roupinha nova, eu vou sujar meu cabelo novo, eu vou sujar minha mãozinha. Ei, coloca a tua boca no pó. Não é o evangelista Lã que diz, não, é a Bíblia que diz: põe a tua boca no pó essa tarde, põe a tua boca no pó esta tarde, a esperança vai vir, a vitória vai vir, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado em nosso meio. Quantos podem adorar a Deus? Porque o tempo de Deus está se chegando. Mas agora, em conjunto com este, sabe qual é o quarto tempo de Deus? Para que ao vosso tempo ele vos exalte. Ao vosso tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por mim, por você, era agora, mas Deus tem um tempo determinado por ele. E sabe o que a Bíblia diz? O salmista Davi, neste mesmo capítulo que ora acabei de citar, no verso 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu ao meu clamor. clamor, não foi sussurro, não foi gemido, foi clamor. Você sabe o que é um clamor? É abrir a boca e clamar, pedir. Não é ter vergonha de quem está do seu lado, de quem está à direita, à esquerda. É clamar, é abrir a boca e clamar. Sabe por que clamar? Porque Jeremias, também levantado por Deus, ele disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não. Quantos querem conhecer mistérios que nós não sabemos aqui esta tarde? Alabaxô comandarava da alabaceba de ocomandarava xandaravacai. Eu acho que eu não preciso falar nem qual é o segredo, porque não existe segredo. É abrir a boca e clamar a Deus, porque Deus vai te exaltar no tempo dele. Mas é Deus que vai te exaltar, não vai ser você próprio que vai se inchar e vai se exaltar sozinho, não. Não se exalte aqui essa tarde, não. Mas deixe Deus exaltar a tua vida, deixe Deus levantar a tua vida, deixe Deus abençoar a tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer por ti. Pastor Walter, lembro-me eu em que determinado dia eu estava pregando a palavra de Deus em uma festividade, e eu tinha naquela época 16 anos de idade. Foi poucos meses atrás, e eu estava pregando naquela festa, meus irmãos, e quando eu estava pregando na autoridade de Deus, eu estava sendo usado por Deus para pregar algo de peso, algo de dureza. Estava um mocinho bem no primeiro banco, ele ficava olhando para mim, e ficava olhando com uma cara carrancuda, com uma cara feia. Graças a Deus que eu e maioria de toda essa igreja aqui, ou todos já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e aquele que é lavado e remido não tem medo de cara feia, não tem medo de cara de alguém que chupou meia dúzia de limão com sal, ou tem medo de cara de alguém que tem até mesmo um rosto que parece um maracujá chupado. Eu dou graças a Deus porque essa igreja é uma igreja avivada, é igreja que tem poder, tem alegria, tem sorriso, tem paz, tem graça, e tem o som de Deus no nosso meio. Aleluia. E quando eu estava pregando naquela noite, aquele moço fazia uma cara para mim, e eu pouco me importava. De repente, meus amados, Deus me tomara como autoridade, e Deus me revelara o que ele estava pensando naquele momento. Aquele moço estava com uma cara terrível, a igreja inteira estava, parecia uma panela de pressão, todo mundo pipocando na presença de Deus, de tanta glória de Deus, e aquele moço com aquela cara que era só a graça. De repente o Espírito Santo de Deus, ele me mostra a vida daquele moço, e aquele moço estava pensando consigo naquela hora: quem é esse moleque, quem é esse pivete, para querer falar alguma coisa para mim? Eu já sei de tudo, eu já conheço tudo, eu já sei de todas as coisas. De repente eu virei para aquele moço, disse todas as palavras que Deus estava me revelando. Eu vi aquele moço abaixar sua cabeça, ele levantar as tuas mãos e começar a glorificar o nome de Jesus. De repente eu vejo aquele moço vindo para a frente, ele encostando no púlpito, e Deus tomando a vida daquele moço com autoridade. O que eu quero lhe dizer nessa hora é: Deus que está dentro deste lugar, é Deus que vai te exaltar, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai te coroar, é Deus que vai te colocar como cabeça, e não por causa aqui esta tarde, porque o tempo de Deus te exaltar, ele vai se achegar. Louvado seja Deus! Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Olha para o crente que está do seu lado e diga para ele: Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Já disse para ele, agora vire para ele e diga: mas se humilhe, teme a Deus e dá-lhe glória. Se humilhe, teme a Deus e dá-lhe glória. Se humilhe, se humilhe. Quantos querem se humilhar essa tarde, glorificando e exaltando a ele, dizendo que você é pobre e necessitado, a tua dependência vem da parte dele. Sabe qual é o quinto e último tempo de Deus aqui essa tarde? Eu lhe convido a abrir a Bíblia agora. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmos 119, versículo, se não me falha a memória, 126. Salmo 119, versículo de número 126. Apenas a parte A do versículo que nos ortoga desta forma: já é tempo de operares, ó Senhor. Já é tempo de operares, ó Senhor. Primeiro tempo, tempo de choro. Segundo tempo, tempo de cantar. Terceiro tempo, tempo de se humilhar. Quarto tempo, tempo de Deus se exaltar. E sabe qual é o quinto tempo de Deus? Tempo de Deus operar no meio de todo o seu povo, no meio de toda a sua igreja, no meio de todos aqueles que creem de verdade. Ei, quando Deus ele quer operar, não existe barreiras, não existe deserto, não existe empecilhos, não existe dificuldade nenhuma. Mas eu vou arrumar uma dificuldade esta tarde. Preste atenção. Sabe qual é a única coisa que pode impedir Deus operar? Sabe o que é? Você mesmo. O que adianta o céu aberto e o teu coração, a tua terrinha sequinha, fechada, não querendo que Deus opere na tua vida? Mas oxalá que os céus já estão abertos e que todos os corações estejam abertos para Deus operar esta tarde, para Deus tocar esta tarde. Sabe por quê? Porque em Jó 42:1 está escrito: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. O pensamento de Deus não pode ser impedido. E sabe qual é o pensamento de Deus essa tarde? Abençoar o seu povo, abençoar a tua igreja e encher toda essa casa de glória. A Bíblia também diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Operando Deus, quem impedirá essa tarde? Faraó não pôde impedir o trabalhar de Deus. Antes este perdeu seu filho. Baal também não pôde impedir o trabalhar de Deus. Até hoje, meus queridos irmãos, não houve ninguém que pôde até mesmo impedir o trabalhar de Deus. Dagom teve que se prostrar perante o Deus do céu. E eu quero dizer para ti: não existe empecilho, não existe impedimento, não existe homem, não existe ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus esta tarde, porque Deus vai operar na tua vida. Deus vai operar na tua vida. Sinta o trabalhar de Deus agora. Sinta o toque de Deus agora. Sinta Deus agindo na tua família agora. Sinta Deus agindo no meio dos seus agora. Isaías também, tomado pela palavra, ele disse no capítulo 64, versículo 4, que nunca se viu Deus além de ti, que trabalhe para todo aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus esta tarde, ele está trabalhando pela tua vida agora. Quantos querem esperar em Deus aqui esta tarde? Levante a tua mão agora e glorifique ao Rei da Glória. Todos se coloquem de pé agora, se coloquem de pé, se coloquem de pé, se coloquem de pé. Alaboia de queme de ocolaçoe que mandor calacere me daio. Urabachô colastui que mandor calacebe de queme darabastui canai. Quantos creem que é o tempo de Deus operar aqui essa tarde? Fecha o teu olho agora, fecha o teu olho agora. Levante as tuas mãos aos céus, isso, isso. Agora diga comigo, repita, mas do fundo da tua alma, diga agora: já é tempo de operares, ó Senhor. Diga, diga, diga. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Diga, diga agora bem alto. Diga agora bem alto: já é tempo de operares, ó Senhor. Já é tempo de operares, ó Senhor. Já é tempo de operares, ó Senhor. Diga, diga, diga, diga agora. Diga agora, diga agora. Diga agora que é o tempo de Deus operar. Eu já estou vendo vidas aqui derramando o coração, derramando a tua vida perante Ele, porque é o tempo de Deus operar essa tarde. É o tempo de Deus operar essa tarde. Opera! Deixa Deus operar na tua vida agora. Deixa Deus operar na tua vida agora. Eu não conheço o teu problema, eu não conheço a tua prisão, eu não conheço a tua necessidade, mas é o tempo de Deus agir. Queira ir o inferno ou não, Deus vai agir agora. Ele vai te tocar agora. Eu não sei o teu problema, a tua dificuldade, mas deixa Deus operar agora. Deus não parou de operar, não. Deus não parou de operar, não. É você que vai orar, é você que vai orar. A bênção não é até mesmo da minha parte, a bênção é da parte de Deus. Clame a Deus esta tarde. Abra a tua boca esta tarde e clame a Deus. Eu não conheço o teu problema, não conheço a tua aflição, mas você que foi tocado esta tarde por esta palavra, eu lhe convido a vir para a frente agora. Venha para a frente agora, você que está chorando, você que está em aflição. coração, você que sente que necessita ver Deus operar com um grande milagre na tua vida, venha para a frente agora, venha para a frente agora, venha glorificando e exaltando a Deus. Eu quero fazer uma oração pela tua vida agora, e Deus vai se responsabilizar e lhe abençoar nesta hora. Eu não sei o teu problema, a tua aflição, mas não existe impossível, não existe dificuldade, não existe não para o Deus que nós estamos servindo. Ele é o Rei de toda a glória. Eu vou estar fazendo esta oração agora, e quando eu orar por você agora, você vai abraçar pessoas que estão do seu lado e vai decretar a bênção sobre a vida deles. E depois o pastor Abraão vai estar aqui, até mesmo louvando a Deus, e a presença do Espírito vai ser derramada mais e mais sobre as nossas vidas agora. Eu profetizo sobre a vida agora, sobre a sua vida agora, as grandes bênçãos de Deus, as vitórias de Deus sobre a tua vida. Ele vai operar na sua vida agora, ele vai tocar na sua vida agora, ele vai agir na sua vida agora. Sinta o trabalhar de Deus agora, sinta o milagre de Deus agora, sinta algo diferente na tua vida agora, sinta algo especial lhe tocando. Se você está enfermo, se você está sentindo uma enfermidade, deixa Ele te restaurar agora, deixa Ele te curar agora. Sinta a mão de Deus, Jeová, ela operando na tua vida. Abraça o irmão que está do seu lado, profetize para ele que a bênção está sobre a vida dele. Diga agora. Urabacala machandarabacala. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava em minha direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei sem feliz e não achei, mas um dia me encontrei com Jesus, que a pegante carregava a cruz. Em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho sinta a presença de Deus neste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei um excelente guia. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Hoje eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Aleluia. Quantos estão alegres demais esta tarde? Aleluia. Quantos podem voltar para casa hoje cantando o hino da vitória? Amém, igreja? Mas eu ainda pergunto aqui esta tarde: será que existe alguém no nosso meio aqui que ainda não é evangélico ou esteja afastado dos caminhos do Senhor? Levante a sua mão, eu quero te conhecer esta tarde. Tem um senhor ali, tem mais outra senhora ali. Será que existe mais alguém? Existe uma senhora aqui, este senhor também. Existe mais alguém? São quatro pessoas que levantaram a mão aqui esta tarde. Eu pergunto à senhora esta tarde: o tempo de Deus, ele se achegou sobre ti. Será que a senhora deseja aceitar a Jesus Cristo, entregar a tua ansiedade perante Ele, para que Ele cuide de ti esta tarde? Toda a igreja ora em espírito. A senhora deseja receber a Jesus? Quantos podem louvar a Deus porque uma alma se entrega a Jesus Cristo esta tarde? Venha para a frente agora. Todos batam palmas.